Os irmãos Ellison e Juninho comandando o espetáculo no Águia de Fogo. Sinta só. Super Pop! Canto Amazônico, tenho o imenso prazer de trazer pela primeira vez em Melgaço Super Pop Live. Em teu nome, Juninho e o Ellison, eu quero agradecer imensamente a essa família Pop que nos recebeu na capital do estado para firmarmos um contrato no dia 21 de dezembro com o seu Elias Carvalho. E era um sonho nosso a ser realizado nesse nosso querido e adorável Melgaço. E hoje se concretiza esse sonho, essa realidade, o Pop tocar 2 dias no mesmo lugar. Isso é inédito no Marajó. Didei, Juninho, muito obrigado, meu irmão. Agora é o seguinte, é contigo. Faz esse povo aí viver essa emoção de estar pela primeira vez nesse show aí do Super Pop Live! E como a gente sempre faz, e nessa ave não poderia ser diferente, pra iniciar o show, a galera conta comigo, atenção, segura aí! 5, 4, 2, dispara! Vai começar! Canta pra mim assim, doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. 5, 4, 3, 2, 1, é você. Eu quero ver a mãozinha em cima, energia positiva, 1, 2, 3, vem! Bate na palma da mão, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quero ouvir vocês. Tchau, tchau, tchau, vem forte. Tchau, tchau, tchau, vai explodir. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, vai! Get to hear me now. Pensa que vai parar tudo. Aí o Alisson puxa lá no fundão assim, ó. Vai! Hey! Uou! Hey! Uou! Hey! Puxa aí, maninho! Eu queria assim, que todo mundo botasse a mãozinha pra cima. Chama assim, chama assim, chama, chama, chama, chama, chama que ele vai, chama que ele vai, chama que ele vai! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, chega, chega, chega, chega, o águia chegou, chega, chega, chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, e quando ele chega, ele soa! Todo mundo enlouquece! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E a mãozinha vai pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Vai, vai! Vai! Pra cima! De novo! Mais forte! Mais uma! Vocês estão ouvindo ali? O Elias Sarraf estava ali no pop. Ele está no meio da galera agora. E vocês, vamos deixar esse papo de... Manda essa puta pra lá. A gente não vai cantar mais assim. A gente cantou ontem e hoje a gente vai repetir. Elias Sarraf, esse recado é pra você. Aí tem que dizer assim, ó. Manda esse pop pra cá. Tá fechado, então? Quando o Alisson soltar o solo, a gente grita. Manda esse pop pra cá. Dali, Alisson. Já. Tá deixado o recado, Elias! E a galera de Portel em peso. Deixa no batidão. Eu quero só a torcida do Paissandu botando o bracinho pra cima. Quem é do papão da Curuzu aí? Hoje não deu pro Paissandu. O Paysandu perdeu, gente, hoje. Mas quem bota fé que o Paysandu não vai cair, bota o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha. Eu quero aqui, minha produção, o símbolo do Paysandu, o símbolo do papão da Curuzu. Quem é do Paysandu, bate na palma da mão, quem é do papão. Peraí, agora eu quero aqui o do mais querido, do Clube do Remo, tem aí? Tem? Quem é do Clube do Remo? Eu quero também aqui, se você estiver em produção, o símbolo do Flamengo. Tem no Flamengo aí? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quem é do Mengão, bate na palma da mão. Quem é do Mengão, bate na palma da mão. Tem o símbolo do Corinthians aí? Se tiver, joga no LED, por favor. Joga no LED. E agora? Quem é filho de Deus? Bota as suas mãozinhas pra cima. Bora botar a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. E eu quero, por favor, produção, se der pra apagar essa luz aí, deixa tudo no escuro. Tudo na escuridão. Tudo na escuridão. E quem for filho de Deus, bota as suas mãozinhas pra cima, assim. As duas. As duas. Pra acompanhar as luzes do pop. Isso é uma cena que a gente faz em todo o estado. Agora, acompanhando, todo mundo vai. Direita, esquerda, direita, olha a luz. Direita, esquerda, eu quero todo mundo vai. Direita, esquerda, direita, vai, vai. Direita, esquerda, direita, mais uma pra selar. Direita, esquerda, direita, só quem tá feliz agora. Direita, esquerda, apaga tudo. Acende tudo. Soquinho pro céu, soquinho pro céu. Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Só quem tá feliz, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha. Bagulho! Bagulho de... Bate na palminha, e bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha. Só quem tá curtindo, bate na palminha. Bora, DJ Alisson! Agora vai! Queria-me quando não merecer, hoje sonhei você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. E aí, meu super amor, chula aqui! Mas um dia se passou, e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imaginar o quanto. Meu amigo Bebezinho, minha doutora Fernanda Tavares. Eles estão se recompondo, meu irmão. Johnny, Marcela, os heróis do pop. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Namorar pra quê? E a mãozinha vai pra cima, vai pra cima. Todo mundo com a mãozinha pra cima assim, ó. dando tapinha pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, assim ó. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão, pesca a bunda batendo no chão. Aí bola pra fora, pra fora, pra fora, aí bola pra frente, rapaz, fica na boa. Ei, o pop é o pop. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas do ninho do águia. Me ajudem. Me ajuda com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, assim, ó, todo mundo dando bicada. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma bicada. Vai, toma bicada, toma bicada, toma, toma. Toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. E o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. E o DJ Elis e o Juninho, e o DJ Tom e o Bandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o grito. Dá o grito, minha águia. DJ Ellison. Passa mal, passa mal. Vai, vai, vai, vai, vai, DJ. Vai, DJ. Isso não é legal. Vai, DJ. Isso não é legal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, tô passando, tô passando mal. Por um dia vi o tamanho acima do normal. Aí, DJ. Aí, DJ. Pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei aqui no pop. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Que 12 nada, aqui no pop é no 14. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Júlio Santorini, Pop Live, lançando mais uma do G3. Chega junto! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa. Ellison. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contradizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Alô, esse é saído, esse é saído. Vou te criticar, tá de parada. Esse é saído, Eni, essa rave te fez bem, Eni. Você, o rolê valer. Senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra. Sarra! Então sarra, então sarra. O povo é santo, o povo é santo. Então sarra, então sarra. E aí, nossa amiga, galera? Gosta de mulheres bonitas, joga o bracinho pra cima, bate na palma da mão, bate na palma da mão. E as mulheres que gostam de homens aí? Cadê as mulheres de melgas? Botando a mãozinha pra cima e batendo na palma da mão. Na palma. Os homens que gostam de mulheres também, bate na palminha. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bate na palminha, bate na palminha, bate, bate, bate. Você vai sentar por cima. Vai te pegar. Deixa comigo. Pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança. E o que chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança. E o DJ vai te pegar. A tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o lhe chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com tapinha na potranca do bumbum, ela balança e o lhe chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ellison. É você dançando, tomando gelada e curtindo o vlog. Eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Baby, amor. Sua Cris, o Alessandro Sanches. Meu amigo Alessandro. A equipe mega doidão em peso, Ellison. O que, o que, o que? Minha rainha. E o meu vício? O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício, meu vício. O Super Pop é meu vício. Desse jeito aqui, ó. Ele pé, baile de favela na Marconé, baile de favela na São Rafael, é baile de favela e os menor preparado tudo. 3, 2, 1, vai! Elisa Maria é baile de favela, invasão é baile de favela, nas casinhas onde tem baile de favela e os menor preparado tudo. Dançar com ela, vai. Ela veio quente, e hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o Ellison, tem que mostrar talento, vai. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. A gente manda um super abraço, maninho. De dinheiro, vamos ver. Ao doutor Paulo Junqueira, autoridade máxima policial aqui da cidade, delegado da cidade de Melgaço, doutor Paulo Junqueira, muito obrigado pela presença. Também aqui, parabenizando o trabalho da família Pop e o trabalho do Elias Sarravi também. Abraço, meu amigo Cleiton Gomes também. E quem tá feliz, bota o bracinho em cima, bracinho pra cima. Só quem tá feliz, quem é feliz? Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto bem. Você sempre me ganha na manha. Que mistério cê tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. E quem não deve nada pra ninguém, bota pra cima, bracinho pra cima, assim, ó. Yeah, yeah. E sai do chão. Porque eu te amo, eu não sei.

adianta chorar, bebê. Então não venha me amolar. Curte, se duvidar, curtam de novo. Só pra você deixar de besteira. Obrigado, meu padrinho Elias Sarravi. Eu tô numa relação. Minha madrinha Mary. Numa prisão. Eu faço o que eu quero. Eu tenho. Olha, fica na história de meu gasto. Eu tô numa relação. Tocando pra vocês aqui. Oi? Oi? Sacode embora, vai! Sucesso, Márcia Felipe! Ô, Safadão! Alô, Maria Matheus! Só vale esse pincel gigado! Perdão! Olha o patrão Jesus, passa a flaginha, carrega você! Vem! Aprendeu uma dança que é bom demais! Muito bom! Bom. Tira do papai. Tchau, Rio. E treme tudo quando solta o barulho. Tocar coreia. Só Rio. Tchau, Rio. E rasga a porra desse grave do paredão. Vai descendo agora, vai. Vai, cai. Vai descendo, vai descendo. Nosso amigo DJ Fernando Boy. Alô, Fernando. Os DJs aqui da região que representam, meu irmão. Meu patrão Breno também já chegando junto. Alô, Breno. Galera de Portel. Sacode o medo. Tem que rasgar a porra desse grave. Obrigado, Marcelo. Johnson, doutora Fernanda Damares. E o nosso bebezinho. Quem tá solteiro joga o bracinho pra cima e bate na palminha da mão. Palminha da mão, quem tá feliz também vai batendo na palminha, batendo na palminha, batendo na palminha. Ó, ó, gingando, sacudindo, sacudindo, vai gingando, vai. DJ Ellison, DJ Ellison, agora vai, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou com uma pra forte, rico, sábio, uísque, cama, boxe, um sexo, que deu pirocada de baixo, assim, um, dois, três, tchau, babás, senta porra, vai, você tá porra, vai, caralho, senta porra, vai, você tá porra, vai, caralho, senta porra, vai, você tá porra, vai, caralho, senta porra, vai, você tá porra, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, real da Playboy. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Uísque, cama, boxe, sexo, colar, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, porra, vai. Descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, quem não tem hora pra chegar em casa, vai no chão, chão, chão, chão, vai no chão, chão, chão, e vai no chão, chão, chão, chão, chão. DJ Alisson, bota esse boné bonito aqui, da equipe mega doidão aí, Alisson, só pra registrar alguns flashes aí, toda a galera presente ali, ó. Pode subir no palco pra tirar as fotos com ele aí. Por favor. Isso. Porque mega doidão é pop! A loirinha tá que tá, então ruiva vem pra cá, então pode se soltar, encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo?